Deus, pois nunca falha. Se você acreditar no grande Deus Jeová, Ele vai agir, te ajuda a prosseguir. Ninguém vai lhe impedir. Como este Deus não há. Quebra algemas, cai muralhas, não há nada que impede. Quando ele age, não há mal que prevalece. O inferno estremece, até o sol lhe obedece. Quando Deus resolve, dá vitória, não existe impossível e milagre acontece. Quando Deus decide, pode porta se fechar, tudo escurecer, pode toda água secar, tudo acontecer. Deus não vai deixar de agir, pois Ele tem poder. Este é o agir de Deus. Deus agiu depois da prova, abençoando a Jó. Deus agiu e deu um filho a Ana quando orou. Deus agiu quando Ezequias pediu pra viver. Deus agiu, hoje age por você. Sintam o agir de Deus agora em sua vida. É o agir de Deus agora por você. É o agir de Deus, receba a vitória. É o agir de Deus que muda a sua história. Sintam o agir de Deus restaurando sonhos. É o agir de Deus derramando unção. Sintam o agir de Deus trazendo a cura. É o agir de Deus transformando corações. Quebra algemas, cai muralhas, não há nada que impede. Quando ele age, não há mal que prevalece. O inferno estremece, até o sol lhe obedece. Quando Deus resolve, dá vitória, não existe impossível e milagre acontece. Quando Deus decide, pode porta se fechar, tudo escurecer, pode toda água secar, tudo acontecer. Deus não vai deixar de agir, pois Ele tem poder. Este é o agir de Deus. Deus agiu depois da prova, abençoando a Jó. Deus agiu e deu um filho a Ana quando orou. Deus agiu quando Ezequias pediu.